casa pra você não ter que partir e ir embora. Só não agora, eu ainda preciso de você, meu bem. Temos muito o que fazer. Lariquita. Gravação do CD sabe, da sabe, sabe por que, que ele tá nervoso? Por quê? Porque, cara, produtor é o cara que mais fala, né, cara? É verdade. E hoje ele não tá podendo falar. Não tá podendo falar ele nada. Ele só tá gesticulando. Só tá trancado numa jaula ali, ó. Mas ele já me avisou que tem uma carne assando ali. Aí. Vou contar só uma história curta sobre essa música, Estrada Perdida. Essa música quase fez a Ultraman acabar. Quase acabou por causa dessa música. Então não toca. Não vou nem dizer porquê, mas é, a gente apelidou essa música carinhosamente como Regzinho Trouxa. Tu acha que não? Carinhosamente, tá? Tu acha que não tem que contar, mas pode... Ah, agora conta, né? É, eu vou contar, então. Contar. A jogada é a seguinte, cara. Tipo, uma parte da banda, assim, gostava da música e outra metade não. Da banda não gostava, sabe? E aí ficou um impasse, assim, bah, vai no CD, não vai no CD. E entrou no CD e, pô, hoje tá esse, né... Eu não gosto de falar a palavra sucesso e tal, mas a galera... É, eu sei que em Rio, São Paulo, a galera curtiu pra caramba aqui essa também. Música. Não, vou falar aqui, o seguinte, cara. Aqui é o lugar no Brasil onde mais tem a galera que ama o reggae, ama então vou falar tudo, de ama quem, Bob Marley, ama Peter Tosh. De quem atende lá os nossos ouvintes da Rede Atlântida e quem, de quem vai fazer festa e tocar o som de vocês nas festas. Cara, é muito porrada, não tem essa. Pois é, e é aqui é a massa regueira que tem aqui no Rio Grande do Sul. Vamos fazer o seguinte, a metade da banda que não gostava da música não toca agora. Então ninguém teve vai ter... Teve um lá que... Vamos lá, Estrada Perdida, Ultraman, sessão das 8, especial na Rede Atlântida, direto do da Tech Audio.